Maria Eugênia, um conto de Yuri Vieira Santos. Maria Eugênia era professora de psicologia. Sua mãe previra a futura carreira da filha quando esta, aos 12 anos, ficara gritando histericamente por 3 dias seguidos depois que o pai esmagara uma barata na sua frente. Essa menina ainda vai parar no hospício, dissera a resignada mãe. Dito e feito, Maria Eugênia, uma aluna exemplar desde os tempos de colégio, já é feia, se ficar burra, como é que essa menina arranja namorado? Graduou-se em psicologia aos 22 anos, na mesma turma que Garcia Koch, seu namorado desde os tempos de vestibular e atual ex-marido. Conheceram-se no sebo procurando o mesmo livro, o único que faltava para completar suas coleções da obra de um ídolo comum, Joseph Murphy, O Incrível Poder da Mente. No aniversário do primeiro ano de namoro, Garcia Koch presenteou Maria Eugênia com um livro de conteúdo um tanto extravagante, O Segredo do Sucesso. Algo a respeito de inflar o próprio ego como uma bexiga. Assim ele se elevaria. Ninguém dissera ao autor, nem a Garcia Koch, e muito menos a Maria Eugênia, que ao elevar-se, uma bexiga acaba por estourar devido ao aumento relativo da pressão interna. Maria Eugênia manteria este livro ao seu lado, mesmo após tê-lo jogado fora, pelo resto da vida. Garcia Koch, na mesma ocasião, ganhou da namorada um livro sobre os fundamentos da astrologia. Só comentou algo sobre o assunto anos depois, quando já enfeitava seu apartamento com volumes de Lacan, Freud e Piaget. Como éramos ingênuos, dissera, sem, no entanto, lembrar-se de que, na época, achara aquele livro demasiado complexo para o seu entendimento. O divórcio foi uma guerra horrenda. Quando o colega lhes recordou que aquilo não passava de um mero conflito de egos, se recalcaram. A guerra tornou-se guerra fria. Ambos passaram a divulgar informações confidenciais. Uma vez, dizia Garcia Koch na mesa do bar, ela segurou meu pênis ereto e disse que queria ter a pele do rosto lisinha daquele jeito. Ela tinha inveja do meu pênis. Tá falando comigo? Perguntou indignado o garçom ao ver aquele homem falando sozinho na mesa. Maria Eugênia não deixava por menos. Ele sempre tinha atos falhos sexuais, o desgraçado. Era precoce? Não, sempre me chamava de Eurico. Era um maldito lacaniano, só queria saber dos desejos do outro. Quando se formou, Maria Eugênia foi trabalhar num sanatório. Não aguentou um mês. Aqueles malucos nunca prestavam atenção no que eu dizia. Depois tentou clinicar, mas também não deu certo. Os pacientes? Eles só queriam saber de si mesmos, não me deixavam falar. Maria Eugênia teve então a feliz ideia de seguir a carreira acadêmica. Mas Maria Eugênia... Cala a boca! Afinal, quem que é a doutora aqui? Havia encontrado seu lugar, o lugar perfeito. Finalmente chegara onde ninguém seria louco bastante a ponto de enfrentá-la. Os alunos a temiam e a admiravam. Nas reuniões e seminários era sempre sua última palavra. Chega! Esta reunião está uma vergonha. Ai de quem um dia discordasse. Ai... Mas esse dia chegou. Uma de suas melhores alunas teve o disparate de discordar de seus argumentos dentro de sua própria sala. Eu não concordo, Maria Eugênia. Maria Eugênia soltou um grito terrível. A aluna saiu correndo assustada. Aquela mulher era impossível. Maria Eugênia ficou 3 dias gritando dentro da sala. Os amigos, apesar do escândalo, felicitaram a coragem da aluna. Infelizmente, para terror da Maria Eugênia, ninguém se lembrou de matar aquela barata horrível que estava embaixo da mesa. Você acabou de ouvir o conto Maria Eugênia, extraído do livro A Tragicomédia Acadêmica, Contos Mediatos do Terceiro Grau, de Yuri Vieira Santos, do site caralouca.net.